namoro. Ela é bandida, bicha de whisky, pirinete, tá na pista. Tá perdido nos gambé, pura malícia. Salve-se quem puder. Ela é bandida, ela é bandida. Sangue na no rolê de saia curta da ciclone da um que se pá. Mais tarde é capital e as numeras tem que constar. De golfe sportline com as amigas. Dá um Pelé nos rodan, na BR é só fumar. Caixa eletrônica é mato, dinamite tá no porta-mala. Liberdade pras onças, tira elas da jaula. E o que diz que o Bacardi de maçã? O whisky 12 anos, Red Bull, Chandon. Não se iluda com a carinha de anjinho, ela é função. Bandida tá na rua de 9M na mão. Ela é bandida, bicha de whisky, pirinete, tá na pista. Tá perdido nos gambé, pura malícia. Salve-se quem puder. Ela é bandida, ela é bandida. Compra fácil. Ela é do tipo que intima, só no olhar. Ela quer tá sempre de cima quando precisar. Formada no crime, pós-graduada em servida. Alô, vários estilos, de preferência agência de topo. Ela quer suíte, blue, Louis Vuitton, chocolate. Põe champanhe nas taças, red, green, blue, I see. Luta com a carinha de anjinho, ela é função. Bandida tá na rua de 9M na mão. Com a carinha de anjinho, ela é assim. Lobo em pele de cordeiro que engana fácil. Ela é bandida, bicha de whisky, pirinete, tá na pista. Tá perdido nos gambé, pura malícia. Salve-se quem puder. Ela é bandida, ela é bandida. Sangue na caçada.